pois está solteiro, para valorizar melhor o relacionamento. Em outras vidas que eu malbaratei, para também me dedicar um pouco mais ao movimento espírita, porque eu estava chegando em Brasília, ninguém me conhecia, tinha que ajudar lá o movimento também. E se eu fosse um namorado de alguém naquela época, não seria um bom namorado, que estava exageradamente dedicado ao movimento espírita. Então, a gente vai ver a providência divina também em toda parte. Às vezes passa uma encarnação, pessoal, a encarnação é tão rápida. Os espíritos dizem que nem um minuto diante da eternidade dos séculos passa muito rápido. Você perguntar a alguém de 80, 90 anos de idade, a vida é curta ou longa? É muito curta. Então vamos estar presentes, vamos curtir cada momento, né? Viver intensamente cada instante, se querer bem, porque assim a gente vai ser mais feliz. Porque tem depressão até do lado de lá, no mundo espiritual. O espírito Hamed diz que nós conhecemos muito do mundo material. Aqui na Flórida, nos Estados Unidos, nós temos, por exemplo, as ciências, a química, a física, a biologia, a medicina. Nós temos a astronáutica. Viajamos até as estrelas, mas nós não encontramos a felicidade no mundo material. Nós, espíritas e espiritualistas, conhecemos muito do mundo espiritual. Temos as obras de Allan Kardec, de obras do espírito como André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, narrando como é que é a vida nas várias colônias, nas regiões de sofrimento, no mundo espiritual. Mas nós também não encontramos a felicidade lá. Que o mundo que nós verdadeiramente precisamos conhecer é o nosso mundo íntimo. O reino de Deus está dentro de vós. Então, essa é a grande jornada. A jornada do conhecimento e o relacionamento afetivo vai nos auxiliar muito, qualquer um que seja, e mesmo a solidão, para que a gente aprenda a amar a si mesmo. E tem a história que o rapaz desencarnou. Depois de alguns anos, a sua esposa também desencarnou, e quando ela encontrou no céu, Fulano, finalmente nos encontramos, vamos poder ficar juntos para sempre. Nada disso. Lá na hora que a gente casou, tá aqui, casado até que a morte o separe. Era só até a morte, né? Mas é não. Quando a gente verdadeiramente ama, e dizem os espíritos, por exemplo, na questão número 200, quando Kardec pergunta se os espíritos têm sexos. Ele diz que não como entendeis, né? Como a gente entende, porque necessitaria da organização, mas que há uma afinidade de sentimentos. Então, o amor seria isso, seria esse sentimento de fraternidade, de amor, de respeito, de confiança, que a gente é como fosse um vaso de cristal que a gente não pode deixar quebrar, porque depois remenda, mas não vai ficar a mesma coisa. Então, a gente valorizar cada relação, dar essa importância ao amor verdadeiro. E dizer, por fim, para nós encerrarmos a nossa apresentação, dizer, meus amigos, que nunca desistam da força do amor. Que o amor sempre vale a pena. Que não importa se o outro não retribui, porque o amor que a gente tem é o amor que a gente dá. A gente não vai conseguir fazer o que o outro nos ame. Ele pode retribuir ou não se tiver naquela faixa de afinidade. Se for para nós, se for aquela pessoa que nós programamos, talvez, na nossa reencarnação, talvez na questão 258, tenhamos programado, ó, vou casar com aquela fulana ou Beltrano. Hoje em dia parece que a gente tem programado casar com mais.